Hoje eu acordei com um pouco de saudade, mas nem posso dizer, já que a gente não tem nada, nada, nada. Mas nada pode ser ponto de vista, e com você fico perdida, já que a gente não tem nada, nada. E tudo bem se a gente não rolar. Nem gosto da tua boca e o teu jeito de falar. Me irrita que nem posso imaginar você com outro alguém. Eu finjo não ligar, mas você sabe, eu minto bem quando se trata de você com outro alguém. Não sou emocionada, tô de boa. Tu tá viajando, cala tua boca. Não sou emocionada, tô de boa. Eu tô viajando, cala minha boca. Hoje eu acordei com um pouco de saudade, mas nem posso dizer, já que a gente não tem nada, nada, nada. Mas nada pode ser ponto de vista, e com você fico perdida, já que a gente não tem nada, nada. E tudo bem se a gente não rolar. Nem gosto da tua boca e o teu jeito de falar. Me irrita que nem posso imaginar você com outro alguém. Eu finjo não ligar, mas você sabe, eu minto bem quando se trata de você com outro alguém. Não sou emocionada, tô de boa. Tu tá viajando, cala tua boca. Não sou emocionada, tô de boa.